sol vai partir, eu vou ficar parado como um barco que procura um farol pra se guiar. Parte sem lugar pra chegar, é como ter que ir e não poder nunca mais. Hey.